José Carlos, não nos vamos iludir. É o candidato mais forte que o Conselho pode ter e que qualquer partido pode ter à Câmara Municipal do Hospital. Nós temos qualquer ilusão quanto a isso. Se eu estivesse a dizer o contrário, quem me estiver a ouvir percebe que eu estou a mentir. Toda a gente sabe isso. São 8 anos de exercício do poder, são 8 anos de contacto com a máquina político-partidária, são 8 anos em campanha eleitoral. Mas nós entendemos, há muita coisa onde esteve mal. E nós queremos ajudar o professor José Carlos Alexandrino ou qualquer outro executivo camarário, ou nós próprios liderando um executivo camarário, ajudar o Conselho a ter melhores medidas, sobretudo medidas que peguem um bocadinho naquele lema que o Partido Socialista tinha há 4 anos, que era tudo pelas pessoas, salvo erro, era tudo pelas pessoas. Nós temos que centrar as nossas medidas de execução camarária, de execução política, nas pessoas. É preciso, nestes próximos 4 anos que aí vêm, reduzir o IMI para o mínimo, fazer a devolução do IRS. É preciso começar a financiar as pessoas e não as instituições. Porque financiar as instituições cria um clima de dependência. Nós queremos financiar as pessoas, queremos dar liberdade às pessoas, queremos dar liberdade de decisão às pessoas e, com isso, criar um novo clima no Conselho. É preciso dizer que o professor José Carlos Alexandrino conseguiu uma coisa, e esse louvor de face, porque isto não é só falar mal, é falar do que existe. Existia, antes de ele chegar ao poder, um clima muito negativo e acinzentado na relação do poder autárquico com as pessoas. As pessoas sentiam, de facto, um afastamento. Havia alguém que estava na Torre de Marfim, e esse alguém era o Presidente da Câmara, e depois haviam os eleitores, e quem era por quem estava na Torre de Marfim era acarinhado, e quem não era por quem estava na Torre de Marfim era, no fundo, maltratado. E o professor José Carlos Alexandrino, e bem, conseguiu acabar com esse clima. Hoje existe um clima de alguma descompressão no Conselho. Se calhar existiu mais no primeiro mandato do que existiu neste.